Ativa Batista 340. Ok, tá autorizado então Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, para interceptar o eixo da aerovia. O controle 119 decimal 35, adicione 5554. Ativa autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50, primeira curva direita, saída da El Leda, após Leda, direto que deve, 60 peixe de aerovia. Controle 11935, transponde 5554, na 3179. Correto, na 3179, chame pronto, se puxar aqui acionamento. Chama para puxar aqui acionamento, na 3179. Direto Romeu Fox 018. Direto Romeu Fox 018, 5973. Então 3597 da presente Royal Fito. Direto ao Fito, 3597. Bom, mais pra dizer? Mike Tango Juliette, o solo. Bate 3, posição 10, autorização para puxar de acionamento? Autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar o táxi, Mike Tango Juliette. 35. Para o 5514, Recife, 1285, e a outra? 12685, alternado 12545. Positivo, Recife, 12685, 2545, Citripe 5514. Valeu, papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Tá livrando o subúrbio, cara. Vai comprar de Águas Claras e BR-324. Próxima, entre Águas Claras e Castelo Branco. Vamos manter sobrevoo. Gente, reporte iniciando sobrevoo. Reporte lá iniciando sobrevoo, Romeu. 90. Guardando, tá 3290. Tango Romeu Golf Vitor. O que é o controle? O Romeu Golf Vitor está agora a 47 milhas noroeste de Salvador. Mantém 105 e chame Recife 2685, alternativa 12545. Recife 2685, 2545, obrigado. TAN 3517, chame Recife 1288, alterna 12260. Deus ao 120 Rio 5973. Rio 5973. Salvador, bom dia, 4208, passando as outras agora, sempre a informação Juliana. Azul 4208, assina a identificação, autorizado chegada a mar e dá presente o ETAP, em descida para 050. Descida 050, agora na pronta ETAP, chegada a mar, azul 4208. 973, chame Recife, 1285, alternado 1245. Para o táxi, o TAN 3153, Campinas, 3 horas e 30, 123 a bordo. Gente, via Índia, ponto espera chamar a torre no 186, ajuste no 016, TAN 3153, bom voo. Gente, Índia, 186, ponto espera, obrigado, bom dia. Alô, São Paulo, meu Mike, Danos Black, transfer o táxi, 13 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternaremos Belém. A gente vai seguir o Airbus da TAM, após Índia, ponto espera a torre no 186, ajuste no 016, bom voo, Mike, Danos Juliette. Com 1.016, nós tínhamos assistido o táxi, seguindo o Airbus e a Índia, ponto espera a chamar a torre 186, o Mike, Danos Juliette. Muito obrigado por você. 3890, coordene com a equipe de solo, que após a passagem do Boeing, a retaguarda está livre seu pushback e acionamento chama para o táxi. Portar o táxi, coordenando com a manutenção após o Boeing 3890. Oi, bom dia, o TAN 3153, pode esperar no zero pronto. 3, a linha decola, 100 graus, 04 anos. A linha decola, TAN 3153. Controle, papapá, Mike, deixa eu mantendo parado, próximo a Águas Claras. Gente. Salvador, bom dia, é o TAN 3663, informação TAN 3663, assina identificação, autorizado chegada a Bonf, desce inicialmente ao 080 e reduza para 2509. Azul 4208, desça para 3.000 pés, ajuste no 06, livre da restrição de altitude em ETAP. 7.3000, 10, 16, ajuste, está livre da restrição, azul 4208. Eu sou o Salvador Mike. Mike Tango Juliette. Quero manter, Mike Tango Juliette. Quero manter na 10, Mike Tango Juliette. Tá 31, Silva 3, decolado 237, chame o controle 19, decimal 35. 19, 35, boa. Controle Salvador, 353, 16. 353, 16, identificação, autorizado chegada a mão. Desça para 4 mil pés, o ajuste na 06. Afirmativo, 4 pés com 1016. O 356, cliente da Juliette. O TRIP 5316 da presente rua Itoc, confirma indicada do TRIP? Está mantendo indicada 277. Se possível também pode ir a Proaduna. O TRIP 5316 descendo para 4 mil pés, mantendo a velocidade, inicialmente rua Itoc, mantendo a chegada. Da ProDitoc intercepta a mão. Ativo, libera a velocidade. Livre, mantenha a velocidade para sequenciamento no momento, é o número 2. Tá 3153, decolou na seu escudo. 3153, contato radar, pula para o 380, saída da EL. 380, 3153. Mike Tango Juliette, livre de decolar, 090 graus, 52. Livre de decolar, na 10 para o Mike Tango Juliette. Controle, tá 3153. Prossiga. Velocidade, vamos direto ao BDEV ou DAEL? Autorizado, Lida. Lida, obrigado. São 3890, táxi em frente, após Índia, ponto espera, chame a torre no 186, ajuste agora no 016, bom voo. Frente da Índia, chama 186, ajuste no 096, são 3890. Descendo para 4 mil pés, está livre da restrição de altitude em Tóquio. Afirmativo, para 4 mil, livre da restrição em Tóquio. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 6200, com a Júlia. Bom dia, Oceaner 6200, sendo identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 0620. Identificou na Mari, desce para o 60-6200. Marta Juliette decolou os 41, chame em 1935. Chama na cobrança 935, mais sangue, Juliette, bom dia. Bom dia. Do 208, desça para 2 mil pés, ajuste 1016, livre LS, reposta estabilizada. 2016, vai chamar estabilizada, azul 4208. O TRIP 5316, reautorizado 3 mil pés, ajuste no 06. Alinhar e manter, então 3890. Ali mantém 3890. Alvo para o 280, marca no Zete. Trip 5316, desça para 4.000 pés, o ajuste no 06. Trip 5316, 4.000 com 1016. Então 3663, desça para o 050. 050 para 3663. Controle ao Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, prossiga. Abre a possibilidade de a Proa adianta a posição alvo para obter informações. O Mike Tango Juliette, mantendo a perfil da saída, tem condições de voar a Momo? Afirmativo, voar a Momo, Mike Tango Juliette. Controle o trip 5316, solicita um desvio de 10 graus à esquerda por 10 milhas. À esquerda, o trip 5316? Afirmativo. Sente, o trip 5316 livre de desvios. 5316. 179, livre de chão para o táxi. Chão para o táxi, 3179. 3325. 251-3325, boa. 1890, livre de decolar, vento 090 graus, 7 graus. Direção, voltou 3890. Desvio à direita, 10 graus por 30 milhas. O Mike Tango Juliette tem condições de voar na proa 360 inicialmente? Negativo, uma possibilidade de voar na 360. Gente, iremos coordenar com o Recife a proa direta do destino. O motivo do 360 é que, devido ao tráfego no sentido oposto, poderia ser tráfego do senhor. Gente, o proa 360 está atenção para o 280 mais um dia. Então, Juliette, confirme a proa ideal para o destino da presente. Aguarde. Controle trip 53 no meio, pro de toque. Sente. O Master Jardim fala que a proa ideal de destino a partir do momento é a 353. Controle 1935. 935, só 3890. Controle Mike Tango Juliette. Gente, o Mike Tango Juliette ainda mantendo essa proa, a direto destino não será possível, que temos três tráfegos no sentido oposto do senhor. Iremos coordenar uma outra proa para o Mike Tango Juliette. Afirmativo, agora não for possível, Mike Tango Juliette em atenção. Grata pela cooperação. Controle o papapapá Mike Juliette Romel. Prossiga. Está em Águas Claras, senhoras, na vertical da BR-324. Vai até a PA-093, manter sobrevoo. Sente. Controle Salvador, Oxalé 6200, solicito. Prossiga, Oxalé 6200. Desvia à esquerda para evitar formações na frente, senhorita. Proditap seria ideal. Autorizado. Obrigado. Controle Salvador, tá 3890, cruzão 3000. Contato radar, sua para 330, sai da PUCA, o TAM 3890. Confirmo, transponder. 4545. 5545, tá correto. Obrigado. O Mike Tango Juliette. Prossiga para o Mike Tango Juliette. O Mike Tango Juliette, para evitar tráfego, voe na proa 320, aguardando uma nova as instruções do controle. Afirmativo, voando proa 320. Agora as instruções mais transversais. Gente, apenas para informação, temos dois tráfegos na proa do senhor, em descida na escuta do centro. Foi na proa 320, se tiver condições 320, aguardando um cruzamento com tráfego e voar direto de chão. Afirmativo. A possibilidade de ser proa 340? Estabilizou, azul 4208. Azul 4208, torre 1186. 186, 4208. 2060 por 50, tá 3663. Gente, o Mike Tango Juliette, inicialmente, na proa 320, aguardando voar direto destino, o Mike Tango Juliette. 090 graus, 9 nós, chuva leve, pista molhada. Já é para estar baixado, travado, está ali o repouso, azul 4208. Tango Juliette. Ok, obrigado. Trip 53 no meio, 2000 pés, ajuste no 0 no meio, livre LS. 2016, livre LS, 53 no meio. Controle Salvador, bom dia, passarei 2223, gente, da informação Juliette. Passarei 2223, acena identificação, autorizado chegada bom, se desça e mantenha o nível 080. 080-2223. Atingiu 050, TAM 3663. Gente, mantém o TAM 3663. Vai manter. Para o táxi, o TAM 3179 alterna Galeão. Autonomia de 0401, POB 84. Gente, táxi via Pátio 1, após Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajustando 0196. Bom voo, 3179. Via Pátio 1, Índia, ponto de espera, 186, 1096, 3179. Chegada Mari, desça e mantenha o 070 e reduza para 250 nós. Chegada Mari, descendo para o 070, reduzindo para 250. Voo no 424. Papatango, Eco, Zulu, November. Está agora no limite da Terminal Salvador, serviço radar terminado, mantenha o 085 e chame controle Ilhéus 1201. Controle Ilhéus 1201, novena. TAM 3663 até 4000 pés, ajustando 0116. 4000, 0116, TAM 3663. Ajustando 6200, reduza para 220 nós. 220, 6200. Juliette, confirme da presente a pro ideal pro destino. 354 no momento. 7, o Mike Tango Juliette, autorizado direto destino. Autorizado direto, Terezinha, ascensão para 220, Mike Tango Juliette, obrigado. O passarelo 2223, apenas para informação, tem um tráfego agora na sua posição de 2 horas e 14 milhas no deslocamento noroeste. É um Boeing 727, cruzando agora o 140 em ascensão 280. Gente do tráfego 2223, tem o mesmo que tivesse. TAM 3663, após pelo 2000 pés, ajuste no 0, 1, 6, livre LS. Oi, Salvador, bom dia, Xené 6225, informação Kilo, idade descida. Xené 6225, acena identificação, autorizado, chegada bom, desça inicialmente para 080. Boa, chegada bom, autorizado, descendo 080. Passarei do 2223, 4000 pés, ajuste 1016. 4000, 2223. TAM 3890, Recife, 12685, alternado no 2545. 2.6.5.1.2.5.4.5.3.6.3.2.4.0. Controle Trip 53 no meio estabilizado. 1.100.2.8.6, bom pouso. 2.8.6, obrigado. Oi, Salvador, Trip 53 no meio. Câmara Recife, no 1285, alternar no 1545, Mike Tango Juliette, bom dia. Torre Salvador, Trip 53, 16. 4208, solo 50, libere, chame solo 219. 219, 4208. Trip 53, 16, check trem. Baixado, travado. Ficha 10, molhada, chuva leve, livre pouso, 130 graus, 099. Livre o pouso, Trip 53 no meia. O Trip tá visual com campo? Afirmativo. 1-0-1-6-6-2-0-0. Passarei do 2223 indicada. Tá mantendo 270-2223. Gente, inicialmente pode manter o passarei do 2223 e informa que é o número 3. Ok, vai manter 2223 até 10.000 pés após o 250. Sete. 200 e inicie redução para 209, é o número 3 na aproximação. Correção, número 2 na aproximação. Gente, iniciando a redução 200, 6200. Controle Salvador, muito bom dia, voo 1922, está ciente da informação, Kilo. Voo 1922, aciona identificação, autorizado, chegada Mari, desça e mantenha o nível 080 inicial. Chegada Mari, até o nível 080 inicial, voo 1922. Voo 1434, reautorizado 050. 050, voo 1434. Oceaner 6225, reautorizado, nível 0620. 0620, 6225. Então, 3663, complete a aproximação, torre 1186, bom pouso. Obrigado. O Xaner 6200, 2000 pés, ajustando 06, livre LS, reponte estabilizado. 2016, reponte estabilizado, 6200, LS. 3663, continua a aproximação e agora as bichas livres. Informe se está visual algum campo. Negativo. Informe quando visual estima o teto 3.300 pés. Visibilidade aproximadamente em 5.000 metros, chuva leve e pista molhada. Gente, vai informar quando visual. Só 3.663. Zero mais, meu Deus. Vai ter condições de acordar de imediato? Afirmativo. E agiliza manobras ali e mantém. Ali mantém o Zeta 3879. Vai manter sobrevoo na presente posição, Romeu. O Trip 53 no meio, solo 54, libera a direita, agilizando, estima solo 219. Direita 219. 3663, continua a aproximação e aguarde pista livre. Aguarde pista livre, tá 3663. 3166, táxi via Alfa, Juliette, remoto no 3. Alfa, Juliette, remoto no 3, 3166. 20 graus 079. Livre decolagem do zero, só 3279. Dois, dois, dois, três, confirmei a velocidade de cada. 245, 2223. Sente. A 225, reduza para 220 nós. 220, meu Deus. O Xaner 6200 estabilizado? Não, ainda não, mas falta 15 segundos. Sim, já pode estabilizar. É importante. Passarei do 2223 após pelo 2000 pés, ajuste no 06. Após pelo 2000 no 06, 2223. 1935, 3279. Pode ingressar na Juliette, 5316? 36, obrigado. Controle Salvador, TAM 3179 na saída da El Bless, passando 2000 pés. Contato radar, sua para 340 da presente, autorizado Leda para o TAM 3179. Autorizado Leda, TAM 3179. Passarei do 2223, livre LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 2223. Puxaner, 6200, estabilizado. 6200, número 2, se informa quando visual com o campo. Reforma visual, Oceaner 6200. Chuva leve, moderada, pista molhada. Copiou. 6600. Então, escudo do controle Salvador, informa que no momento o teto de 1000 pés, visibilidade 4000 metros e chuva de leve a moderada. O bom no 4345.